Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por esse programa. Você que está ouvindo esse programa, se chama Programa Caminho Santo. Nós temos um objetivo: levar a palavra de Deus ao teu coração, gerando fé, gerando esperança, gerando em você aquilo que pode fazer com que você obtenha as bênçãos de Deus: fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acontece que de vez em quando nas nossas vidas vem tribulação, vem angústia, vem luta, vem vento, vem tempestade, mas muitas vezes vem para o nosso bem-estar, vem para o nosso crescimento. Às vezes naquele momento nós não entendemos, mas quando essas lutas, essas adversidades vêm, o que nós fazemos? Corremos para o esconderijo do Altíssimo, corremos para a barra da saia do nosso Deus, o Santo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 91 que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Barra da saia significa local onde você se esconde, fica ali guardadinho. Deus é nosso Pai, Ele é o nosso protetor. No livro de Isaías, capítulo 38, no verso 17, Ezequias uma vez se viu coagido, se viu perseguido, se viu afrontado, e o que que ele fez? Ele correu para a presença de Deus. A Bíblia diz no verso 17: eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Essa amargura que está vindo na tua vida, que veio na tua vida, não é para te destruir, não. É para você ter paz. Porque a Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Mas aí o que precisa? Vir um vento para você se agarrar em algo que te dê segurança. E algo que te dá segurança é a presença de Deus. Esse vento veio só para você se aproximar mais de Deus. Deus olhou assim: deixa eu soprar um ventinho para ele correr para a minha presença. Deus quer o teu bem-estar, Deus quer a tua bênção, Deus quer a tua vitória. E isso você vai levar para a tua casa, vai levar na tua vida, no nome de Jesus. Nós vamos orar com o pastor Hélder e receba a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Grande e santo seja o nome de Deus, a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, pelo século dos séculos, amém. Pai amado, nós nos colocamos diante do teu altar, porque sabemos que a oração significa oxigenar o espírito. Assim, Deus, traga o maná deste dia, traga a provisão necessária para que vivamos uma vida plena e repleta das tuas bênçãos. Livra-nos, Deus, das tentações, das ciladas, do mal, e faça-nos, Deus, que andemos em conformidade com teu querer. Porque agindo, Senhor, quem impedirá? Manifeste, Senhor, a tua cura, a tua bondade, o teu amor, a tua unção que quebra todo jugo. Eleve o teu povo, Senhor, a viver repleto da tua graça, a viver repleto da tua bondade, entendendo e crendo que o Senhor é melhor e maior. E agindo o teu nome, quem impedirá? Assim, meu amado, nós abençoamos a sua vida e a sua família. Que o Senhor possa te trazer uma compreensão maior do reino de Deus e da justiça do Senhor. Porque Deus é o Deus de toda a aliança perfeita. E nada e ninguém pode impedir o mover de Deus. Nós te abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Solta o carro. fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Nós queremos nos colocar na certeza que o Senhor é o Deus que determina todas as coisas, que nada acontece sem o teu querer, sem a tua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Assim, meus queridos, aprenda a ter um coração grato, aprenda a ter um coração repleto, aprenda a adorar o nome do Senhor. E a adoração é um ato de discernimento, de amor, de entrega aos caminhos de Deus. Ninguém pode adorar o Senhor em espírito e em verdade, se de fato e se de verdade não se entregar nos caminhos dEle. Os caminhos de Deus são maravilhosos, os caminhos de Deus são deliciosos, os caminhos de Deus são perfeitos e repletos da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso nós podemos, sem dúvida nenhuma, nos alegrar e adorar ao Rei de toda a glória. Adoração é um reflexo da sua comunhão com Deus. Adoração é o discernimento de quem é Deus e quem é você. Diante da sublimidade, da grandeza deste Deus, só nos resta cultuá-lo em adoração. Há uma entrega genuína e profunda ao Senhor. Quer comais ou quer bebais, diz o apóstolo Paulo, façais tudo para a glória do Senhor. Assim, meus amados, entenda, discerna, creia, viva na dimensão do nosso Deus. Não existe nada maior e melhor do que o eterno. Não existe nada melhor e maior do que a presença do Senhor. Nós te abençoamos e rogamos que Deus ilumine a sua vida e que você seja suprido e saciado no poder de Deus. Fique na paz. Derrame, Senhor, a graça e a glória de Deus. E que cada um seja um adorador, porque não existe adoração sem alegria, não existe adoração sem um coração de fato e de verdade, humilde, curado e quebrantado. Que Deus te ensine a ser um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, em tempo todo, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando no livro de Tiago, como eu obtenho a bênção de Deus na minha vida. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu me sujeito a Deus e como que eu resisto ao diabo? Provérbios, capítulo 3, no verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Quando você confia no Senhor de todo o teu coração e você o reconhece em todos os teus caminhos, você está se sujeitando, portanto, a Deus. Você acorda e pensa: Senhor, vem comigo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Jesus, me ajuda. Jesus, toma aqui conta dessa situação. Senhor, Espírito Santo, entra comigo nessa reunião. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando você pensa em Deus constantemente, o Espírito Santo, ele vai guiar os teus passos, ele vai abrir os teus olhos, ele vai fazer com que o teu entendimento seja esclarecido, com que a luz do Senhor venha sobre você, e aí você não vai mais agir como se você fosse dono do seu nariz. Quando a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque a intenção do diabo é que você seja, tenha uma vida livre para pecar, para fazer o que quiser. Foi essa a proposta que ele fez para Eva. Ele chega para Eva e fala assim: Eva, come daquela fruta ali, ó, ela vai te dar entendimento. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creem em Jesus Cristo. Ele oferece uma coisa, mas na verdade é uma ilusão. Foi oferecer pecado para Eva. E ela ali fez o quê? Quebrou a cara, quebrou o nariz. Por isso está aqui: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por isso, Deus quer que eu e você venhamos a andar na presença do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é pensar em Deus constantemente. Eu de vez em quando passo um exercício para a igreja. Qual é esse exercício? Você vai dar 500 glória a Deus de manhã, 500 glória a Deus à tarde, 500 glória a Deus à noite. Você vai dormir, o sono ainda não chegou, na sua mente você fica: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque Romanos, capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz que Abraão teve sua fé fortalecida dando glória a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe uma diferença entre você buscar e você procurar. Quando você vai buscar, você sabe exatamente onde está aquele negócio. Quando você procura, você fica ali perdendo tempo, vai para aqui, vai para ali. Por isso Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Você só precisa buscar, buscar você sentado no seu trabalho, você sentado na sua cama, você no seu quarto, você dentro do ônibus ou dentro do carro. Por quê? Porque Deus, ele já está dentro do teu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou no nosso coração a eternidade, e o Senhor é de eternidade a eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor Deus, ele é a eternidade. Então, por que que Jonas, de dentro da barriga lá do grande peixe, ele orou e o Senhor lá estava? Por quê? Por que que o salmista diz: ainda que eu suba aos mais altos montes, ainda que eu vá lá no abismo, lá o Senhor está. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Por quê? Porque Deus está constantemente aí, ó, do ladinho de você, dentro do seu coração. É só você pedir: Deus, vem comigo, e aí Deus vai estar com você. Agora, eu quero te ensinar Louvado seja Deus, olha que revelação Deus me deu, como que eu efetivamente venço na vida. A Bíblia diz aqui: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu tenho um amigo chamado Gustavo Paiva, ele é pastor aqui em Brasília, na 612 Sul, e esse pastor, ele é muito usado por Deus em revelação e louvor, e ele começou a compor as músicas dele, e ele começou a me falar ali, quando comecei a fazer sucesso nos Estados Unidos, Europa, comecei a ganhar muito dinheiro, e comecei a orar a Deus: Deus, não me deixa cair, não me deixa cair, Senhor, tem misericórdia, não me deixa cair. E Deus virou para ele e falou assim: se ajoelha. Ele se ajoelhou. E aí Deus virou para ele e falou assim: deita no chão. Ele se deitou. E aí o Senhor chegou para ele e falou assim: pede para alguém te derrubar. Ele virou e falou assim: Deus, eu estou deitado no chão, não tem como. E o Senhor virou para ele e falou assim: ninguém derruba um homem prostrado. Querido, quando você se prostra ali diante do Senhor, quando você reconhece: Deus, eu só tenho o Senhor para me socorrer, Deus, eu dependo da tua misericórdia, Deus, socorro, Deus vai te exaltar. E eu vou, a partir de amanhã, pregar para você mostrando a história de 5 ou 6 homens que se prostraram diante de Deus, e você vai ver que coisa gloriosa, que coisa tremenda, porque ninguém resiste, ninguém derruba um homem prostrado. Quando a palavra de Deus diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, e você se prostrar diante de Deus é uma forma de você estar adorando ao Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele se prostrava diante de Deus em adoração, e Deus vinha de uma forma tremenda. Segundo Reis, capítulo 17, no verso 36, diz: mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, a Ele vos prostrareis e a Ele oferecereis sacrifício. Quando você se prostra diante do Senhor, você o está temendo, você o está adorando, e a partir de amanhã você vai ver que coisa gloriosa, que revelação Deus me deu. Não perca o programa de amanhã, em nome de Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso, aonde há vitória, sabedoria, discernimento, livramentos, e é por meio dela que nós somos libertos. É por meio dela que somos purificados. É por meio dela que temos esperança e exortação no Senhor e para o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Use tudo que você possui. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, viver a palavra de Deus é simplesmente crer nela e obedecer. Veja que a própria sabedoria nos dá a orientação. Ela diz: procure obter sabedoria. Eu tinha meus 15 anos de idade, 16 anos, e tinha muita vontade de dirigir. Eu obviamente não dirigia porque era menor de idade. Mas eu observava atentamente como meu pai dirigia, a forma como ele tirava o pé da embreagem, a velocidade que tirava o pé da embreagem, como ele passava a marcha e assim por diante. E aí eu já com meus 17 anos, meu pai falou: vou te ensinar, filho, a dirigir para tirar carteira quando tiver 18. E para minha surpresa, e mais ainda do meu pai, no primeiro dia que eu fui dirigir, eu não deixei o carro morrer. Por uma razão muito simples, eu observava atentamente como dirigir e aprendi pelo menos um pouco de como deveria dirigir. Então, quando nós nos atentamos para algo, observando meticulosamente, entenda, você já está aprendendo.

tem fator de pressão, tem fator, às vezes, aquelas angústias, a própria carga espiritual que às vezes vem sobre você. Mas quando você se coloca diante de Deus, quando você dobra seus joelhos e clama o socorro e o escape do Senhor, Ele vem e te alivia. Um dos escapes que o Senhor dá para o homem chama-se choro. O choro é um calmante natural e é algo que move a mão e o coração de Deus. Por acaso não está escrito no livro de Isaías que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas habita também com contrito e compungido de coração? O Salmo 51:17 diz: um coração contrito e compungido o Senhor não desprezará. Então, não se preocupe das tuas aflições, das tuas angústias. A palavra do Senhor diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz frutos de muita glória excelente. O Senhor sabe como trabalhar. O Senhor sabe como moldar aquele vaso. A Bíblia diz que os pés do Senhor destilam fartura. Nós somos vasos nas mãos do Senhor. Para que um vaso seja bem firme, a massa tem que estar muito bem pisada para ele não esfarelar, para ele não quebrar. O Senhor sabe de todas as coisas. Essa tribulação, muitas vezes, é a matéria-prima que o Senhor usa para quê? Para que a tua bênção seja algo que vá sustentar de uma maneira forte aquilo que o Senhor tem para você. Que o teu vaso seja de paredes grossas, para que venha a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na sua vida. Eu quero deixar o último versículo, que se encontra em Jeremias, capítulo 17, no verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que a tua confiança esteja nas mãos do Senhor. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus e obrigado mais uma vez pela tua audiência. Caminho Santo. Nós estamos, mais uma vez, terminando o programa Caminho Santo para a glória dele. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que você possa cada vez mais, meu amado, se entregar neste caminho maravilhoso do nosso Deus, fazendo a vontade do Senhor que é perfeita e agradável. Se fortaleça diante dele e você será impactado e inundado diante do Senhor. Eu te abençoo e rogo que Deus te dê mais e mais graça. Acesse o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br, interaja conosco. E eu deixo o último versículo aos amados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Leia, ame e obedeça a palavra e será surpreendido. Quanta sabedoria Deus te dará. Fique na paz e até semana que vem. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.